8 de março, Dia Internacional da Mulher. O dia de hoje na história. 1911, nascia na atual cidade de Paulo Afonso, na Bahia, Maria Gomes de Oliveira, mais conhecida como Maria Bonita. Ela entrou para a história como a primeira mulher a participar de um grupo de cangaceiros e também foi a mulher de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, conhecido como o Rei do Cangaço. A relação durou 8 anos e o casal teve uma filha, Expedita Ferreira Nunes, que foi criada por um casal de amigos vaqueiros. Depois disso, Maria Bonita engravidou outras vezes, mas sofreu abortos ou os bebês morreram ainda pequenos. Maria Bonita morreu no dia 28 de julho de 1938, no sertão do Sergipe, após ser degolada pela polícia. O mesmo aconteceu com Lampião e outros 9 cangaceiros. 1975. Morria em Lancaster, Estados Unidos, o diretor de cinema George Stevens. Nascido no dia 18 de dezembro de 1904, em Oakland, ele era filho de um casal de atores. Em 1921, Stevens foi para Hollywood para trabalhar como operador de câmera. Ele começou sua carreira como diretor em 1933. Obteve destaque por suas brilhantes técnicas do uso da câmera e uma visão romântica da vida. Alcançou fama com os filmes Alice Adams, Sonhos Dourados, de 1935, e Swing Time, Ritmo Louco, de 1936, em que dirigiu a dupla Fred Astaire e Ginger Rogers. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi operador de câmera do Exército Norte-Americano e filmou o desembarque do Exército Aliado nas praias da Normandia e a libertação dos prisioneiros judeus do campo de concentração de Dachau. Seus últimos filmes incluem A Place in the Sun, Um Lugar ao Sol, de 1951, filme que conquistou 6 estatuetas do Oscar, o clássico do faroeste, Shane, Os Brutos Também Amam, 1953, e Giant, Assim Caminha a Humanidade, 1956, novamente premiado com o Oscar de Melhor Diretor. Neste último, as estrelas do filme eram Elizabeth Taylor, Rock Hudson e James Dean. 1994, a cantora e compositora canadense Alanis Morissette começou a gravar Jagged Little Pill, seu disco de maior sucesso. Lançado no ano seguinte, o álbum alcançou o topo das paradas em 13 países, vendendo cerca de 33 milhões de cópias. Jagged Little Pill é o disco de estreia internacional mais vendido por uma cantora e o segundo álbum mais vendido por uma mulher em toda a história. Esses são os fatos que fizeram o dia 8 de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia.